Contact pela via Alfa até o Pax 3. Senhor, por gentileza, ingresse agora à direita, taxi à direita, até o Pax 3, senhor. Ok, ingressando à direita até o Pax 3. Livre decolagem, um vento 80 graus, meia dúzia nós. Livre, 67%. Zona 78, boa noite, na sua escuta. Santa Zona 78, acione a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o 050. Identificou, desce ao 050, conforme solicitado pelo centro, para manter um high speed. Santa Zona 78, assim, está em tal. Excelente, a velocidade é a critério. Pastor 32, vai passar Conde, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju, 120, decimal 3. Pará, 203, boa noite. Boa noite. Já 747 decolado ao Zuno 8, chame controle em 119-35, boa noite. 35, objeto 67, 48. Controle, Salvador, objeto 67, 48, boa noite. Objeto 67, 47, contato radar, sobe para 340, vigilância. 340 vigilância, pode falar da El, senhor? Autorizado da El. Direto da El. Salvador, o Rio 5972, pronto para COP, 320, Galeão. 5972, informação em curso Alfa, já volto com a sua autorização, senhor, 320, para o Rio 50, 5972. Guardando para COP, 5972. Para o táxi azul 4209, DOB 115, por meio de 3 horas, ao trânsito Ribeirão Preto. 076, Salvador, sem identificação. Chegada Mari, desse mantém o 060. 060, Mari. Decimal 62, senhor. Tenha um bom voo, azul 4209. Juliette Alfa, 086, altimetro 613, muito obrigado. Centro Recife, frequência 12685, o alternado 2545. Chama controle, centro 2685, alterna 2545, passarelo 2224. 5972, pronto para a cópia, senhor. Prossiga, senhor. 5972, autorizado para o Galeão, Sierra Bravo Golf Lima. Nível de voo 320, via para o Whisky 50. Decolou da pistola 0 com curva à direita, subida da El até a posição Lida, após Bidev. Controle 119 decimal 35, transponder 5177, Rio 5972. Para o Galeão foi autorizado nível 320 via uniforme Whisky 50. Decola pista 10, curva à direita, no perfil da El, Leda, após Leda, Bidev. 119.35 ao controle, aciona 5177. Se for possível, de antemão, já coordenar nível final 280, estamos gratos. Gente, eu entrei em contato com o centro Recife para ser recoordenação, senhor. No faixa 3, chame pronto para o push para acionamento 9.2. Guardando a coordenação, chamaremos quando pronto, Rio 5972. Deve? Aguarde. Bom dia, Azul 4209. Boa noite, 4209. 4209, boa noite. 3A da linha, decolaram no 0, 70 graus, 629, 4209. Ali decolou no 0, 4209. O centro solicita que mantenha a trajetória de saída. Ok, então, da El Leda Bidev. 6747, muito obrigado. 3178, desce para 2000 pés, ajuste no 0, no 2, correção, no 0, no 3, autorizada final no 0. Desce para 2000 pés, ajustado no 0, no 3, está 3178. Jet 6747, chama Centro Recife em 128, decimal 8. 288, objeto 6747. 219 para conta prova. O Rio 5972, escuta? Nossa, escuta, senhor. Rio 5972, reautorizado, nível de voo 280, via Perisque 50, transponder continua 5177, senhor. Ok, modificado 280 como nível final, uniforme 50, permanece os demais informações em 5972, muito obrigado. Presente. Salvador, é o Sideral. Boa noite, Sideral, Serra Delta Lima para cheque de equipamento, senhor. Sideral 5-5, senhor. Presente, muito obrigado. Quatro dois zero nove, decolou os 26, chame controle em 119.35, boa noite. 19.35, boa, azul, 4, 2, 1. Salvador, muito boa noite, azul, 4209. Centro 209, contato radar, sobe para o 360, vigilância. Subindo 360, 428. Certo. .076, desce para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.013, vou no Passou, Duna estabilizado, tá 3178. 0178, final, torre, no noite, pessoal, 6. 186, boa noite. Noite. Gol 1076, desce para 2000 pés, autorizada final, pista no 0. 2000, autorizado final, gol no 076. Graus 629. Livre pouso 990, tanto 3178, está baixado e travado. .078 tem livre pouso no 060 graus com 612 nós. Livre pouso para 3178. Alfa-Zulu, boa noite. É o TAN 3305, Satente da Brava, autorização para Recife. Gente, informação Bravo correta, 3305 para Recife, dentro do protocolo 330. Por gentileza, 1 minuto para a cópia, senhor. Azul, Solos 33, libera a direita, chame Solo 1219. Libera direita, chama Solo 19, tá? 3178. Boa noite, 3178, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 103178. Via Alfa e Juliette para o 103178. 3305, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. 3305, autorizado para Recife, Serra Brava, com o meu Foxtrot, nível de voo 330, pelo Whisky 58. Decolando pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5174, TAN 3305. 3305 autorizado, Recife, nível 330, via para o Whisky 58. Decolando da 1 no zero, com curva à esquerda, na Puca, transição Aracaju. Controle 11935, transponder 5174. 5174, contagiamento correto, TAN 3305. Portão 07, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Vai chamar. Solo Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, total 9908, prossiga. Autorização Guarulhos, pronto para cópia. 9908, por gentileza, poderia informar a rota preenchida no plano de voo, senhor? Atan Zulu 50, total 9908. Atan Whisky 50, não é isso? Atan Whisky 50, corrigindo, total 9908. Sim, senhor, eu irei entrar em contato com o centro de Recife, já volto com a sua autorização, o 9908. Obrigado. Torno no decimal 6, gol no 076. Alô, obrigado. 076, final. 076, continue aproximação no zero, vento de 90 graus com 4 nós, informarei, informe com 3 checado no 076. 076. Paulo Rio 5972 para o Puxa Acionamento. Livre no pátio 3, o 5972, chame para o táxi, senhor. Livre no pátio 3, chamará quando para o táxi. PJ 5706 com Alfa. PJ 5706, identifique, desça para o 050, chegada Mari. 50 na maré. 76. Livre posto 590, 076. No 076, solos 40, libere pista direita e tem táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Voo no 076. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Solo Salvador, boa noite, informação do Santo Amé. Tango November Eco 3 do Eduardo Gomes, só um minuto para copiar. Rio 5972, acionado para o táxi, com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Rio 5972, táxi aprovado via ponte 3, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão. No ponto de espera da pistão 0, chame torre 118612, Rio 5972, tem um bom voo. Ponte 3, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1-0, quando lá, torre 118-3, muito obrigado, prosseguindo na sua escuta, até o ponto de espera. Piget 57 no 6, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizada final no 0. 2000 no 0 no 3, web 76. Controle Salvador, tá 3600, transfere, cruza nível 180, quente da Bravo. Então 3600, identifique, Deus que mantém o 050 na chegada Mari. 50050 na Mari, tá 3600, boa noite. Boa noite. Solo, posso estar cuidando na Lebrecht? Sim, senhor. Aguardando ainda. Gente, é o número 2 para a cópia, informação em curso agora é a Bravo, aguarde para a cópia para Eduardo Gomes, senhor 400. Ah, muito obrigado, sempre da Bravo. O Solo Salvador? 9908, me escuta. 9908, por gentileza, poderia certificar a rota que foi apresentada, senhor, por 50 ou 58? 58, total 9908. Ah, 58, muito bem. Ah, que agora entrou em contato com o CGNA, só um minuto então para o seu transmissão. Salvador, muito boa noite, Rio 5972.010. 5972, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, 70 graus com 49, pistão 0, 5972. Alinhar e decolar autorizado, Rio 5972. Juliette, gol no 076. 076, pode prosseguir em frente, você vai ingressar via Índia, portão 01, 076. Dia 01.